Foi como a chuva que passou, trouxe vida, mas foi tempestade. Alagou geral como nos quatro cantos da cidade. O meu céu escureceu, foi desilusão. Visita que bateu a porta na madruga, foi a solidão. Os quadros na parede trouxe lembranças, fez a lágrima correr do rosto feito criança. Mil grau, dia 10 de janeiro do 07. Uma estrela brilha em nosso quarto, um anjo vem ao mundo. Gabriel, meu primogênito, bem-vindo. Vou te apresentar pra esse mundão feroz de louco. Maldito homem que confia no outro. Primeiro ensinamento que te digo, moleque, vão te dizer por aí que não faz mal fumar beck e caô. E a pinga que vende no bar matou seu avô, de cirrose hepática, várias complicações. Ficou na lembrança e nas orações, mas vou atrás, Deus sabe o que faz. Vou cuidar da minha coroa antes que seja tarde demais. Me chamo Rodrigo, no proceder pra frente sigo, filho. Não se espante com os inimigos. No livro da vida, no livro da vida, no livro da vida está escrito truta, no livro da vida. Se eu quero, eu prospero, eu faço meu futuro. Aqui vulgo o Bruno, eu falo pra todo mundo. Eu corro com um rap, essa é minha vida. Várias vezes eu fugi, não deu saída. Então, no que escolha seu futuro, o futuro é que te escolhe. Foi dito no ditado, quem mata morre. Barato é louco, só você vendo pra quê. Eu fui chamado de falso, mas na verdade falso foi você. Foi mal trutão, me desculpa pelo tom, que às vezes o sangue sobe e a mente fica a milhão. Mas aí, esqueça essa besteira, chora agora, ri depois, pra rir sua vida inteira. Isso eu falo, eu não nego pra ninguém, que eu já passei necessidade, pra fome eu fui refém. Não quero muito, eu só quero ver o bem. Quero uma casa e um carro na garagem também. Quero a liberdade dos mano carcerado. Quero ver o sonho de cada um realizado. Mas aí, ouça essa fita, o que for pra ser será, está escrito no livro da vida. No livro da vida, no livro da vida, no livro da vida está escrito truta, no livro da vida. O vento soprou, trouxe lembranças lá do meu passado. Família simples, humilde, vivendo em um barraco. O meu pai embriagado na porta do bar, enquanto minha mãe trabalhando para nos sustentar. Tive uma infância, parceiro, um pouco agressiva. Briga constantes em casa, crimes, droga, bebida. Com sete irmãos da família e um perdido no mundo, que roubaram da minha mãe, morou vagabundo. Eu ainda bem pequeno, escutava ela me falar que meu irmão mais velho um dia iria encontrar. Sempre lembrando no rosto, no choro do menino. Quando foi trabalhar, voltou, não viu o seu pequenino na casa abandonada, sem notícia de nada. Imagine você aí essa parada, mas superou os obstáculos e deu a volta por cima. Nos deu estudo, educação, a importância da vida. Hoje com 32, passando por provações, falsos amigos, mentira, várias tribulações. Busquei um refúgio no rap, sou casca PBF. Quem passou um sufoco aí jamais esquece. Residente do Itaim, meu parça, pique assim. Chuvas de bênçãos no céu, o gosto da vitória. Termino por aqui, um pouco da minha história, um pouco da minha história. No livro da vida, no livro da vida, no livro da vida está escrito truta, no livro da vida. No livro da vida, no livro da vida, no livro da vida está escrito truta, no livro da vida.